Seção 46 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para maiores informações ou para ser um voluntário, por favor, visite o site LibriVox.org. Antologia Brasileira, coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, Volume 1, organizada por Eugênio Werneck. Pensamentos. De Domingos José Gonçalves de Magalhães. A crença é um reflexo da razão no meio da nossa ignorância, como a luz da lua é um reflexo da do sol no meio das trevas. Cuidamos muitas vezes corrigir os velhos erros, adotando outros novos. A igualdade perante a lei consiste na justiça relativa ao mérito e ao demérito de cada indivíduo. Os que mais pugnam pelos seus direitos são os que mais se esquecem, às vezes, dos seus deveres. Ninguém se julga infeliz na adversidade, nem feliz na prosperidade, porque um estado, às vezes, prepara o outro. A natureza humana é tão misteriosa que uma grande ventura nos faz chorar e uma grande desgraça nos faz rir. O ateísmo depende mais da vontade do que do entendimento, é mais paixão do que razão. Não há ciência nem leis humanas que supram em uma nação a falta de religião. A fé que moraliza e edifica é preferível à presunção de ciência que destrói e corrompe. De todas as paixões que agitam a sociedade, a mais funesta e sanguinária é a ambição de poder. Muitos são os que leem a história, pouquíssimos os que dela sabem tirar lições que aproveitem. Progredir nem sempre é melhorar, e muito dos apregoados progressos da civilização se reduzem em progresso da desmoralização. Fim da seção 46 da Antologia Brasileira Coletânea em Prosa e Verso de Escritores Nacionais, Volume 1, organizada por Eugênio Werneck. Gravado por Etel Bus.